Antes da Juliette, tá 3520. A 3520 é uma interposição antes da Juliette. Aqui o portão previsto é 04, tem o tráfego Bang da Gol no, que já iniciou o pushback no 01. Para o táxi 31152. Autorização para o táxi 31152. Oi, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, seu Gol 1896, passe externo, pode travar. Gol 1896, livre pouso, pistão na 0, ventona a 30 graus com meia dúzia de nós, o ajuste é 1-0, 1-5, atento a pista úmida. Ok, livre pouso. Foi o Gol 1906, passe 1-5 para passe externo. Gol 1906 vai aguardar o número 2 no setor. Para o táxi com 72COB024 autonomia, alternando Salvador, Gol, ano 994. Já táxi à direita via Índia até o ponto de pista no 0, quando lá reporte pronto, ajuste 1015, Gol 994. Livre táxi via Índia até o ponto de cidadão no 0, reportará pronto, Gol ano 994, 1015. Tá 3520, autorizado Juliette, portão 04. TAM 3520, autorizado Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, TAM 2, Salvador, Gol, ano 994, no ponto de cidadão no 0, pronto. Gol 994, autorizado ali a manter, cabeceira 1 no 0. Autorizado ali a manter 1 no 0, Gol, ano 994. 3152, para o táxi, com o B146, Aracaju, 2 horas. Autorizado táxi, via pátio principal, Índia, até o ponto de pista no 0, quando lá, reporte pronto, ajuste 1015, TAM 3152. 7, pátio, Índia, vai chamar no ar. Pode pontuar, TAM 3152. Gol no 8, no meia, no solo, aos 47, vai livrar a sua direita, prosseguir via táxi, via Alfa, manter a posição antes da Juliette. Ok, a direita, Alfa, antes da Juliette, vai manter o gol no 8. Gol 1606, após a passagem da Airbus da TAM, sua cauda está autorizado. O acionamento, pushback, coordenação, equipe de sol, chama para o táxi. Airbus Após a passagem da aeronave da sua retaguarda, iniciou por inamputação na mesa. Voo no 994, autorizado decolagem pistão 10, vento no 40 graus com 7 nós. Autorizado decolagem da 10, voo 1994. Oi, Salvador, bom dia, é o Mike Yankee Hotel. Prossiga, Mike Yankee Hotel. Estou precisando de autorização de reboque, senhor, da posição remota 14 para o finger de número 8. Gente, o Mike Yankee Hotel da 14 para o 8, aguarde para a autorização, ok? Aguardo. Salvador, é o 1794, está na posição 2 para push e reação na meta. Chegou no 714, após a passagem da Airbus da TAN, sua causa autorizada, chegando para o táxi. Ok, então, passagem da TAN, sua causa aí, a retaguarda aí da TAN, está autorizada. 714, graças. Chegou no 994, decolado às 48, controle 120, decimal 8, boa viagem. 1208, boa noite, obrigado. Boa noite, 05, pronto para cópia? Boa noite, 05, tô aí. Controle Salvador, boa noite, voo 1994. Boa noite, voo 1994, com contato radar na decolagem, saída Fuca, voa direto Fuca. Gente, autorizado Fuca para o voo 1994. Voo no 714, autorizado, time para o táxi. Ok, chamada para o táxi, voo no 7. Voo no 8 no 6, tá? Gente, voo no 8 no 6, mantém a posição, guarda as instruções. Tá 3152, autorizado alinhar e decolar, pistão 10, vento de 130 graus com 62 de nós. Alinha e decola da 10, tá 3152. O gol 1-8 no 6, tá atento ao bom aqui da companhia, já adentrando a parte 3. Ah, gente, tem condições de passar com segurança e prosseguir para o portão de número 5? Ah, tem aqui. Gente, autorizado, Juliette, portão 5. O 1805, torre? 1805. Pronto pra copa? Autorizado, Salvador Natal, via Pesulo 1-0, nível de voo 370. Saída Puca, transição Zipar. Decola pistão 1-0, primeira curva esquerda. Transponder 5-5-5-5, do controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Autorizou nível 370, Natal, a Pesulo 10, Puca, Zipar. Decolando da 10, curva esquerda. 5-5-5-5 e 208. Correto, um pronto, boa noite, 05. Camarada, obrigado. Salvador, 1794, também de 159, autonomia de 1,50, ambos Recife para o táxi. Autorizado táxi, sua direita, via Índia até o ponto de esquerda, pistão no zero, quando lá reporte pronto, ajuste no 0 no 5, gol no 7 no 4. Afirma direita aí, posição 1895, pronto, no 7 no 4. TAM 3152, decolada 853, controle agora 120, décima 8, boa viagem. 208, boa. Eu vou no 606 com 68 a bordo, 68, 3, 4 horas e 40, alterna a força, pronto para o táxi. Utilizado táxi, via Pátio, Índia, até o ponto de pista no 0, quando lá, reporte pronto, ajustando 1015, gol no 606. Até a ponte de pressão no zero, lá vai ponto pronto, no meio zero. 94, passa nível 140, chama centro, Recife em 12545. 12545, 994, boa noite. Boa noite. Aceito, graças. Boa noite, 7 no 4, atualizado Liai e Mateu, cabeceira no zero. Liai e Mateu no zero, no 7 no 4. Chegou no 7 no 4, estimado mais um minuto para decolagem. Segue. No 7 no 4, exato, decolagem, pistão no 0, vento no 30 graus com 5 nós. 7, vai iniciar a decolagem agora no 7 no 4. Eu vou no 606, ponto perdão no 0, tá pronto. Vou no 606 após a rolagem do bolo da companhia ali, mantém cabeceira no 0. E vai nem manter agora não no 0, vou no 606. Já tinha para o táxi, gol no 805. Camara, táxi, 805. decolou 57, controle 1208. 208, bom dia pra senhora também. Bom dia. Bom dia, Gol 7-4. No 7-4, bom dia, contato radar. Sai da PUCA, 1-7-4. Termo na PUCA, 1-7-4, sessão 230. Termo, tá lido. Decolagem autorizada no zero, vento 30 graus, 0 sismo. Está iniciando a decolagem no zero, Bruno. Bom dia, senhora. Informando o término do reboque, ponte de número 8. Sim, bom dia. Obrigado. 606, decolado 0400, controle 208. 08, bom dia. Bom dia. Julie, bom dia, decolou na 606, decolou no perto da boca de... Boa noite, voo no 606, contato radar, voa Jambo, a passar 2000, vigilância. Voa Jambo, a passar 2000, voo no 606. 7 direita, via Índia, ponte esquerda, no zero, torre. Corrija, ponte esquerda no zero, chama pronto, altímetro no zero, no zero. Camara, ponte esquerda pronto, ponte esquerda. Decolagem autorizada no zero, vento 130 graus 059. Decolagem 1805. Voa no 714, é o controle, voa Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, 714. Obrigado. 714, vou passar nível 140, chama Recife 1245, boa viagem. Gol no 714. Sim, Rodrigo, 1545, gol no 714, bom dia. Bom dia. Horas 5 do volume 04, controle 08. Obrigado, tenha um bom dia. Obrigado também. Passou 140, passa agora 140, corrijo, chama Recife 1245, boa viagem, voa no 606. 2545, obrigado, daqui a pouco. 05, passando nível 130, chama Recife 12545, boa viagem. 2545, boa, 805.